Oi, eu sou o 61 e eu ainda não pensei em nada pra falar no começo. E sejam bem-vindos ao podcast mais triste do Brasil. O podcast Quase No Outro Dia é o nome do podcast agora. Quase No Outro Dia. E por que é o podcast mais triste? Porque temos Tauan como convidado aqui. É só por causa disso. Obrigado aí. Convidado especial. Mudou até o nome do negócio. Especial. Bicho é tão especial que mudou o podcast. É dele agora. É dele, só que é triste. Ele é amigo da gente, né? Então tá aí já. Meu nome. Oi. Teve gente que a gente falou do Tauan no outro podcast, teve gente que falou assim, quem é Tauan? Tauan é um amigo da gente, tá aqui ele. Pois é, sou eu, o cara especial. Ele estraga o podcast. Vai estragar o episódio inteiro. Estamos aqui gravando quase... Desculpa. Não, é 5 e 5 da manhã. É quase meia-noite, meu. Quase meia-noite, meu. Quase meia-noite, 11h50 e poucos. Se tu pensar... 11h50 e poucos. Se tu pensar... Eita, tu não tava gravando meu áudio, se tu pensar. Eita... Ah não, tava assim, deixa eu falar. Se tu pensar, tu lembra de gravar o áudio. Tava assim. Mano, mas se tu pensar, daqui a 19 horas vai ser quase meia-noite. Exatamente. Então, quer dizer, 18 horas e alguns minutos. Ok. Nem mais perto do que eu lancei, tá, mano. Tá sempre não tem mais perto do que eu. Deixa eu passar. Passou isso aqui? Tá passando aí. Tá passando aqui. Não, tá passando daqui, daqui pra aí. Não, já tá. Eu queria perguntar uma coisa pro meu, cadê as perguntas? Ah, opa, tá aqui as perguntas. Não, não quero surpresa. Falar um besteira. É, tem uma pergunta que eu achei incrível, vamos começar com ela. Falem sobre a origem do universo. Tá bom, menino, tá bom, inspirador, ouvi isso aí, gosto de uma pergunta mesmo. Dessa. Vai ser essa pergunta até o final do podcast. Tudo começou com um relógio esquisito. Ben 10 foi a origem do universo. Mas como foi que o universo começou mesmo? Não foi o negócio da Lucy lá, do macaco? Hã? O que vocês sabem sobre a origem do universo? Eu não sei como é que o universo apareceu. Eu sei da explosão lá. Eu sei que o Kim Jong-un queria destruir a lua. Nossa, verdade. Não, Kim Jong-un falou que a lua era certo, falsa. Tô sabendo agora dessa história aí. Essa galera tem uma loucura demais, né? Porque, tipo assim, o cara... Essa galera tem uma loucura demais, 2018. Sobre a pergunta. Eu tava vendo que a internet vem pelos cabos submarinos. Não, é sério. A internet... Tá cabos pelos submarinos. Calma, eu vou chegar lá. É o universo, mano. Calma. Será que é debaixo d'água? Não, tu acha que o universo é só debaixo d'água? Calma. Ela vem, tipo assim, pelos cabos que... Ele vem bater aqui em Fortaleza. Vem por Fortaleza. Se tu procurar... Do que tu tá falando? Não, mano, vamos prestar atenção. Procura na internet. Cabo Submarinos Fortaleza. Tem um cabo que sai lá na praia de Iracema, que vem à internet. Chega à internet em Fortaleza por esse cabo que vem lá da África e da Califórnia. Tem esse cabo que vem do mar, que traz a internet lá, dos Estados Unidos e da África por algum motivo. Isso que eu falei é verdade. Eu tava vendo recentemente que o avião tem Wi-Fi. Caraca, como é que o avião tem Wi-Fi? Aí eu pensei, bom, a internet... Vem e o cabo da Iracema tá ligado no celular, por acaso? Não, então calma. Meu Deus do céu, mano, é uma ignorante que o outro não dá, não. Eu vi na internet que eu tive essa dúvida e procurei como o avião tem Wi-Fi. Aí, a internet chega no avião pelo um sinal de satélite. Aí eu, beleza, tá tudo resolvido. Aí eu parei pra pensar, não, mas a internet vem de uns cabos que vem pelo mar. Como que a internet vai pro satélite? Pela torre de internet, provavelmente. Deve ter uma torre chamada pro satélite. Aí, como que um satélite fica tanto tempo no céu sem nenhum cabo ligado nele e não descarrega? Meu Deus do céu, mano. Não descarrega. Enquanto isso, meu celular descarrega no instante. Então, mas ele não precisa se mover lá. Ele fica parado lá. Sim, mas... Porra, meu celular fica parado também. Gasta bateria. Mas ele fica ligado e o satélite tem uma função só, mano. O satélite tá mandando a internet pros aviões tudinho. Eu acho que a gente vai ter que trocar o nome desse podcast pra... Como era? Sem informação. Podcast nada sugestivo com informações erradas. Tem muita informação errada nessa história. Coloca dentro de um parênteses, coloca quase meia-noite e aí abre parênteses e coloca... Mas o universo. Pelo que eu lembro... Que o João lançou uma bomba lá. Tudo que eu sei sobre o universo... Isso é onde ele explodiu. Aprendi no Big Bang Theory, mano. Enfim, teve uma explosão, né? no universo. Eu sei que nada no universo consegue, tipo, por isso que não tem como a Terra ser plana, porque tudo se torna... Não, tudo se torna uma bola lá, tipo, uma esfera. É porque é o formato mais fácil de ser gerado, é uma bola. Por causa dos átomos. Os átomos é redondo, aí o resto é redondo. Aí a Terra tem que ser como? Redonda, é redonda, claro. Que nem a... Pelo menos se o Ícaro for no espaço, a cabeça dele fica no meu Fica como? Porque eu nem escutei a risada muito alta agora, não vi. A minha cabeça fica como? Fala. Fala, desgraça. Nossa, mano. Tô tão entendo, eu juro que eu tava tentando falar, velho. Eu falei que fica do mesmo jeito. Ah, tá. Minha cabeça nem redonda é. Cheio de mondronco. É chatado. Mondronco. Enfim, veio a explosão, aí espalhou tudo que tinha aí. Como é que a primeira explosão fez o mundo e a segunda explosão destruiu os dinossauros só? Não foi explosão. É que explodiu só um átomo. Se, tipo, se tiver alguém que realmente entende sobre o assunto... Por favor. Escuta. Por favor, ignora. Foi o meteoro que matou os dinossauros que fez o negócio pra criar os humanos? Não tem nada a ver. Não. Mais ou menos, né? Porque se não tivesse caído o meteoro que matou os dinossauros, não tinha, tipo, gerado a parada. Eu lembro. Até onde eu sei, foram bactérias que se juntaram. Foi. Foram, tipo, os organismos pequenininhos que sim, foram... Sim. Mas isso ia acontecer se não tivesse caído o meteoro? Não, já tinha, né? Se tinha um dinossauro, não, né? Já existiam. Ah, é verdade. Eu lembro que explodiu, aí juntou tudo. Juntou a parada lá toda. Aí ficou a esfera quente lá. Não. Não, ele começou a desenvolver os gases. E começaram a formar, acho que é protozoário, não lembro se é esse nome. Foi assim que Adão e Eva nasceu. Sim. Ele saiu da pedra. Não, saiu da costela. Não, Adão veio da do pedra. Do barro, bicho burro. Ele veio do barro, aqui da pedra. Do barro. Não, vamos lá. Começar essa história aí. O Deus fez o Adão do barro e ferra a Eva de uma costela. Qual a lógica disso aí? Porque ele quis. Mano, ele é Deus. Ele não precisava ter feito a Eva de uma costela. Ele podia só ter feito ela. Era só pra zoar com ele. Vou arrancar tua costela pra fazer uma mulher. É verdade. Quem foi que cagou no negócio e fez eles ir pra terra lá trabalhar? Como é? Foi a cobra, doida. Não, foi a Eva, porque a Eva que falou assim, vamos comer a maçã. Tirou a costela do menino e ainda mandou eles pra terra pra trabalhar. Não é foda, velho. Enfim, o universo é isso aí, né? Explosão, trabalhar. Ele podia ter criado só o Pablo Vittar, daí já teria criado os dois, não podia ter criado um homem. Essa parte mulher. Vai estar super censurada. Era um e dois. Tá, próxima pergunta, minha. A gente respondeu muito bem essa pergunta. Muito bem, tipo, totalmente completo a resposta aqui mesmo. Essa aqui também eu peguei muito boa, vamos lá. Como proceder quando você gosta de uma mina por 3 anos e ela te troca por um Zé Ninguém que é chavoso? Eu acho que tu tem que parar de ser retardado. Não, desculpa. eu acho assim, que se ele gostou de uma mina por 3 anos, é porque ele não fez nada. Ele só É verdade. E olha, tu só se ligou quando o cara foi lá e roubou ela de ti. É verdade. Não foi e aí tu tenta menosprezar o cara colocando um apelido pejorativo, chamando ele de chavoso. Pejorativo. Eu sou tão legal e não pego ninguém. E aquele cara ali que fuma maconha e mata pessoas, tá pegando a menina que eu gosto. É basicamente isso que ele falou. É, tipo isso. Exatamente. Mas 3 anos e tu não fez nada, velho. Tá bom, desculpa. Vai que tem outro cara aí que tem acontecido um negocinho parecido. O Ícaro, no caso. Eita, é verdade, né? Não, mano. E aí, não, cara, agora? Tipo assim, por isso que o Ícaro nem falou nada. É, por isso que foi calado. Não, mano. Por isso que ele falou, vou até ficar calado. Como proceder quando você gosta da mina por 3 anos e ela... Mas ele falou assim, ó, te troca por um Zé Mané. Mano, não, ela não te mas trocou assim, por um Zé Mané se ela não, né? Se ela vocês nem sabia não tinham uma relação. Dela. É, então. Mas é porque a gente não sabe também, porque vai... É, ele não explicou então. Muito bem se ele... É verdade, tu não explicou muito bem. Pode dizer que ele tinha ficado. Se ele já se declarou... Vamos dizer que eles já tenham ficado alguma vez. Sim, eles estavam tendo um tipo de relação por 3 anos. Se eles Não, eles não namoraram por 3 anos, nem fudendo. É verdade. Se você gosta da mina por 3 anos, vai ver, eles eram amigos e se falavam, mas talvez ele nunca falou que ele gostava mais dela assim, entendeu? Talvez ele até um pouco íntimo, entendeu? Mas nunca falaram assim. Tá, mas aí nessa situação a culpa é meio dele, porque ele nunca mostrou interesse nela assim. Ah, mano, assim, desencana também, sabe? Se a mina não pois é. Quis mano, também. Mano, tu gostou pela mina... Mano, se tu, por exemplo, mano, se tu falou pra ela que tu gosta dela e tu ainda continuou gostando por ela por 3 anos, tu já tinha que ter tem que superar. Gostou da mina por 3 anos, assim, eu acho que dá um tempo. Fala pra ela assim, ó. Fala pra ela, olha. Mano, não é possível. Quem leva um fora não continua gostando da pessoa por 3 anos. Eu acho que ele não falou pra ela. Eu também acho que ele não falou pra ela. Eu acho que ele não falou pra ela, porque se ele tivesse levado um fora, ele já teria superado, tá ligado? Tá, mas e no caso deles tido algum tipo de relação por 3 anos? Tá, mas nem assim. A pau. Não, ele falou que gostava dela. Ele não falou que, tipo, a gente ficava por 3 anos. Mas é porque ele falou que trocou ele, então, tipo... Não, mas aí eu acho que ele se, falou se, tipo, se tiver trocado, eu acredito que não dá certo quando, tipo, tem um relacionamento, tipo, termina pra mim. Mas, ó, eu acho que... Então acho que ele falou trocado, ele deve ter falado trocado. Porque ele era amigo, talvez eles eram próximos. Daí, quando ela começou a namorar ou ficar com outro cara, meio que deixou ele de lado, entendeu? É, ele não explicou a pergunta direito, então não dá pra entender direito o que aconteceu. Próxima pergunta. Foi mal aí, Pedro. Vai pra outra menina, mano. Dá um murro nela e vai segue pra outra segue em menina. Frente, cara. Existem muitas meninas... Não dá um murro nela, não dá um murro nela. Dá um chute só. Namora um cara. Namora um cara, tá aí. Pronto. Namora um cara dela. Pronto, velho. Mano, perfeito, velho. Nossa, tu vai se vingar dos dois. Não, e o pior, quando tu tiver com 2 anos de namoro com um cara, tu fala que tu não é gay e tu deixa ele. Aí tu vai destruir a vida dos dois. Nossa, é verdade. Só dele ter ficado com o cara, tipo, sem gostar do cara, ele já tá enganando. Ele já tá se vingando dele, tá ligado? Não. Então, aí depois, tipo, de 1 ano, 2 anos de namoro, ele fala que nunca gostou dele. Essa é a finalização, cara. Nossa, perfeito. Nossa, o crime. Drama, viu? Não. Essa aí vai ser perfeito. Tá resolvido, mano. Resolvido demais, resolvido. Velho. Resolvido demais. Esse podcast é a solução de todos os problemas. Aqui a gente resolve todos os problemas. Esse é o slogan do podcast. Menos os nossos. Menos os nossos. Oh, e se ele não te quiser, tem uma hipnose que o Pyong faz, mano. Que nossa, com certeza. É que na verdade a pistola, fale. Né? Não, dá certo. Vai, meu. Próxima pergunta. Se vocês fossem obrigados a ficarem presos numa época que fosse pelo menos 100 anos no passado ou 200 anos no futuro, vocês escolheriam passado ou futuro? E se for passado, falem que ano, que década vocês ficariam. E no futuro, falem como vocês se imaginariam no futuro. Tipo, tecnologia, sei lá. Obviamente no futuro, velho. Passado é uma merda. Quem vai falar passado é só aqueles caras que falam assim: eu vou pro passado porque a música era muito melhor, Led Zeppelin. Nasci na geração errada. 100 anos no passado? É 100 anos no passado ou 200 no futuro. Será que 200 anos no futuro as pessoas ainda vão fazer a piada do 3.200, teremos carro voadores? E aí? Acho que não. Sim, cara. Eu acho que até inventarem carro voador eles vão fazer essa piada. É verdade. Mano, eu não... Carro voador... É, mano, não faz o menor sentido o carro voador, tipo... Não, velho, se tu parar pra pensar, isso vai ajudar muito o trânsito, tá ligado? Mano, eu prefiro a aerotrem. Eu prefiro a aerotrem daquele prefeito lá. Nossa, aerotrem. Roberto Cláudio. Que é isso? Era o Fidelix, o Levi Fidelix queria. Eu acho que era o Levi Fidelix. Nossa, ele queria fazer um trem no ar. Você morreu cedo, né? Tá nem vivo mais, não, né? Nem o partido dele tá vivo, acho. Peraí, qual era a pergunta mesmo? Ah, tá. Mano, eu obviamente ia querer ir pro futuro, mas ou eu ia me fuder muito, que não ia ter nada mais que o apocalipse. Então, tá o risco é esse, é 50-50, porque o mundo pode ter acabado daqui a 200 anos. Olha, então, ou pode acho ter acabado a gente se fudido. É verdade. Eu tenho medo. De 200 anos pra frente e só ter a revolução das máquinas, tá ligado? É verdade. Tipo, mano, pensa bem, sério, pensa bem. PlayStation 1 foi lançado há quantos anos atrás? Não faz nem, tipo, 20 anos, não, eu não acho. Faz 20 anos, velho. 20 anos, velho. Olha o tanto que a gente evoluiu. A gente tá entrando no jogo no VR agora. É verdade. Os graçados do jogo. Isso é só o começo. Isso. Só o começo. Eu vi uma notícia. Mano, isso é 20 anos. Imagina 200, velho. Eu vi uma notícia, tipo, que um cara da Google, tipo, ele afirmou que acho que era 20 anos pra isso já acontecer. Aconteceu o quê? A revolução das máquinas? Ele era o quê da Google? Tá, meio que a gente tá vivendo a revolução das máquinas agora. A gente tá vivendo, tipo, uma terceira revolução industrial, tá ligado? Mano, 100 anos na frente também. Ou a gente já tá muito avançado, ou a gente já tá na merda. Mano, vocês viram o negócio da Alexa? Sabe a Alexa do Amazon lá? Eu tô ligado, sim. Bizarro. Nossa, mano, eu fiquei com muito medo. Mano, Alexa... Ela tava dando umas risadas. Peraí, deixa eu explicar o que é, porque nem o Ícaro sabe. Alexa é um negocinho que você tem, tipo, na sua casa. Um robôzinho, né? É um assistente virtual. É tipo a Siri do iPhone, só que uma dock mesmo. E é tipo um aparelhinho e é da Amazon. É tipo Siri. Eu tô ligado, eu vi. Só que melhorado. Ele faz compra pra você, você pergunta um monte de coisa pra ele, ele responde, você... pode fazer compra por ele, pode fazer um monte de coisinha assim. Isso não aconteceu com um cara, aconteceu com várias pessoas. Tipo, o cara disse que ele tava, tipo, no quarto dele, em cima, lá no, na parte de cima da casa dele, e ele ouviu uma risada lá embaixo. E não tinha ninguém. E era da Alexa. Mas ele filmou Alexa. Ou fez alguma parada assim? Não. Ele ouviu. E não foi só um bug report, tá ligado? Tipo, foi várias pessoas falando sobre isso. Nossa, mano. Não. E tipo, ela riu e foi isso. Ela só deu risada do nada. E teve também outro caso, tipo, do cara pedir pra ela fazer uma coisa pra ele, e ela perguntou, tipo, qual é a palavrinha mágica, tipo, pedindo pro cara falar por favor pra ela, tá ligado? Nossa, mano, cara, isso eu não vi. Bizarro. Passado. Não, bora passar pra época feudal, né, galera? O negócio podia ser troll, porque não tinha nenhuma prova concreta de nego postando vídeo e tal. Uhum. E também podia ser fake, ele podia pedir pra ela rir e gravar, tá ligado? Mas a própria Amazon postou um negócio lá falando que ia ter um... E eles iam fixar isso, tá ligado? Eles mandaram um bug report lá, um patch pra atualizar as alertas desse povo. Então foi real, tá ligado? E outra. Mas, porra, isso aqui é real e tem matéria sobre isso pra pesquisar. Sabe, saca esses bots que estão surgindo no Facebook? Não tem muito no Brasil ainda, porque a maioria são em inglês. Saca esses bots do Messenger? Não. O Facebook, é que agora tem do clima tempo, que você pode pedir pra agendar coisa, mas é porque tem mais inglês, enfim. Se você tá mais ligado nessas paradas, o Messenger agora tem bots. É que nem... Mas como assim bot? Explica. É tipo uma Siri do iPhone, só que por texto no Messenger. Tu pode falar assim, ah, me lembre de fazer tal coisa. Aí ele vai e te lembra, entendeu? Saquei. Enfim, o Facebook tem um setor de desenvolvimento em pesquisa e tecnologia de inteligência artificial e tudo mais. E eles colocaram bots pra conversar e interagirem entre si. E eles tiveram que desligar os bots. Olha a brincadeira séria. Olha a brincadeira. Porque os bots meio que desenvolveram uma linguagem própria. Sem, tipo, isso. Ah, eu vi. Nossa, eles estavam falando em uma linguagem que... Isso não era live que estavam fazendo os dois bots conversando? Não. Isso aí era do Google Home. Era do Google Home. Era main isso aí, tipo, era mais pra ser engraçado mesmo, tá ligado? Ah, ok. Isso era dois bots de chat conversando com o outro. E eles começaram a substituir letras. E meio que fazia um sentido lógico. Mas pra eles fazia sentido, pra nós não. Mas, entendeu? Porque era mais rápido pra eles. Nossa, muito creepy. Tinha um padrão, né? Aham. Tinha um padrão. Entendi. Que eles substituíam vogais, é um negócio ali que eu não entendi. Tem uma parada mais. Essa aqui é mais antiga, talvez mais pessoas vão saber dessa. É a parada do Dota, botaram um bot. Ah, eu tô ligado, me falou. Sabe? Eles pegaram um bot pra jogar contra jogadores profissionais e o bot perdeu e tal. Daí depois eles foram lá e fizeram o bot treinar. Tipo, ele fez o bot, tipo, meio que pegar várias partidas dos jogadores profissionais e ficar rejogando várias vezes e fez o bot rejogar, tipo, 1 bilhão de partidas. Ele podia jogar 1 bilhão de partidas ao mesmo tempo. Era uma parada assim, eu não lembro se era 1 bilhão, mas era muitas partidas ao mesmo tempo, tá ligado? E era muito rápido. Depois de um tempinho, o bot tava melhor do que qualquer jogador do mundo inteiro de Dota. E não é um jogo, tipo, que é só mirar, que você pode pôr em bot no CS. É muito estratégia, que tem que calcular, tem que fazer. É, sim, é muita coisa, tipo, que você tem que pensar de verdade, tá? E nenhum cara. Ele tava melhor do que qualquer jogador profissional do mundo inteiro, tá ligado? Nossa senhora, velho. Mas um negócio também que você tem que pensar é que o pensamento de um robô, de um AI, é tudo lógico e de variável. Então, tipo, o conhecimento dele não vai passar muito do que a gente já sabe ou do que a gente pode controlar. Mas eu não duvido nada de acontecer umas coisas creepies como essa da Amazon. Sim, tá ligado? Essas coisas creepies. Mas isso é muito creepy, entendeu? É muito creepy. O que me dá medo mesmo é eles estudando se não me engano, é autoconhecimento o nome, autoconhecimento de AI, que ele se ensina as coisas. Ele se ensina. Que ele aprende não, isso. E tudo tá caminhando pra isso. Tudo tá caminhando pra isso. Exatamente. E é isso que eles estão tentando estudar. E tu tá ligado que o próprio Google não tem mais controle da database de arquivo que eles têm? Porque, tipo, o negócio meio que se alimenta sozinho. Tem as duas pontas, assim, tipo, os dois extremos. Tem o Elon Musk, que é um cara muito legal, muito inteligente, muito bonito. E tem o Mark Zuckerberg, que é um retardado mental. O Elon Musk, ele não fala contra a AI, mas, tipo, ele é contra a inteligência artificial. Mas ele fala que pode acontecer e não é bom ficar explorando muito isso, porque realmente pode acontecer deles tomar conta, tá ligado? E o Mark Zuckerberg, que é o doente mental, acha o contrário. Você tem que pensar por aí, mano. Quem que tá certo, né? Quem que é o mais confiável? Infelizmente, o Mark Zuckerberg é dono do mundo, né? É, infelizmente. Mano, mas, ó, só lembrando mais uma coisa aqui, a gente é burro, tá? Se tiver alguma informação errada aqui. Totalmente, estamos alguma. É a base do nosso podcast, mano. É a base dessa amizade são informações erradas. Mas se você tiver alguma coisa pra adicionar também, coloque nos comentários. O nome desse podcast podia ser só Fake News. Fake News. Fake News. Não vale nada a sério. Isso aqui é um programa de humor. entendeu? Algumas coisas a gente falou certo. Algumas coisas a gente fala sério. O que você considerar que é certo e que for certo de verdade, a gente tá certo. O que não for, aí não tá errado. se você considerou que é certo e a gente tá errado, você é burro. E a gente tava brincando. A gente tava zoando só. Exatamente. É, mas tem uma gota de verdade, sempre. Vocês estão ligados que a gente tá, tipo, agora gravando no PC, tá ligado? É verdade, ele pode estar ouvindo a gente. A Cortana. A Cortana. Mano, sabe uma parada meio creepy? A partir do iPhone 6S, esse negócio da Siri fica ativo o tempo inteiro. Então, se... Então, o meu celular fica... Eu sei que ele fica me ouvindo o tempo inteiro. Se eu falar assim, e aí, Siri? Tá ligado? Tá ligado? Agora. Okay. Mas tem horas que, do nada, eu nem tô falando, e a Siri ativa, faz... Pirim! Aí eu... What the fuck? Como assim, velho? Tem umas horas que meu OK Google também é ativa, mas é porque meu celular tava quebrado. Mas enfim, passado, né? Porque pelo menos no passado, a gente sabe que não tem tanta merda assim. Tá, tem muita merda. 200 anos no passado? Não, é 100 anos no passado? Mano, 100 anos no passado, isso é quando? É pouco, vamos lá. Acho que tá em 100 anos. 1918. Apareceu 1918, apareceu 1918, flu. Foi um... Olha só, mano. Nossa, que perfeito. Olha aqui, Wikipedia, 1918. Mano, foi um ano comum no século 20. Perfeito. Não. Teve uma flu, que flu é tipo gripe, deve ser. Tipo, eu não lembro. Como peste negra. Flu pandemic, em 1918. Putz. Muitas pessoas morreram, velho. Foi uma pandemia ou foi... Foi uma pandemia. 1918 no Brasil, pandemia. Deixa eu ver aqui, ó. Pandemic. 1918, flu pandemic. Foi muita gente que morreu. Putz, inclusive, velho. H1N1, que é dengue isso? É a gripe suína. Mas a galera fala pra não chamar de gripe suína, porque H1N1 é o nome dela mesmo. É influenza A, né? H1N1. 1918 foi só desgraça, velho. Putz. Foi só desgraça. Eu prefiro... Não, foda-se. Eu prefiro ir 200 anos no futuro, porque daí as máquinas já dominou tudo. Eles vão me botar numa simulação lá. Eu vou ficar vivendo minha vida simulada lá, mano. Ficar jogando se a gente não já tiver numa, né? Oh, mas é, eu quero fazer uma crítica aqui, que se essa vida for uma vida simulada, mas que merda, hein, velho? Vai tomar no cu, mano, velho. Bota pelo menos um lugar bom, velho. Nossa, velho, na moral, velho. Os amigos melhor também. Foda-se também. O Elon Musk... ele falou uma porcentagem muito alta da gente. Não, ele falou... O legal que ele falou, assim... Sério? Existe uma probabilidade muito baixa de a gente não estar numa realidade simulada. Sim. E, tipo, ele falou que os únicos motivos da gente não estar numa realidade simulada é que se a gente, no futuro... Vai depender da gente conseguir desenvolver IA fácil. Tipo, era ou a gente achar que é, tipo, errado fazer uma simulação, tipo, que são pessoas de verdade. É meio que o filtro. Ou, né? a gente realmente não chegou ainda lá de tentar fazer a simulação. E é meio que impossível. E essas duas são, tipo, muito pequenas as chances. Ou a gente tá numa simulação. É verdade. É o seguinte, pra gente descobrir se a gente tá numa simulação, a gente precisa primeiro conseguir criar uma segunda simulação. É verdade. Na nossa simulação. Porque assim, se a gente conseguir criar, é meio que é fácil, entendeu? Então, se é fácil, tão fácil assim criar, então é bem provável que a gente já esteja no. Então, se daqui 200 anos a gente tem uma simulação. Mas mesmo que a gente esteja numa simulação, foda-se, velho. Eu tenho consciência, É tipo assim, não. É tipo assim, você pode fazer alguma coisa sobre? Não. Então acabou. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que tipo, se a gente estiver numa simulação, a parada de ter um Deus realmente pode ser uma coisa que, na verdade, o Deus vai ser a gente, só que tipo, da outra realidade, tá ligado? Qual seria, tipo, o motivo de ter uma simulação? Tipo... É que nem o próprio tweet do Elon Musk. O cara, ele tweetou assim, eu estou recriando os robôs de... Os filmes robôs da Disney lá, da Pixar. Sim. Na vida real, ele tweetou isso. Aí um cara falou assim, respondendo, por quê? Ele, por que não? Porque, tipo, ele pode. Não tem dinheiro, não sei como gastar, então... por que não? E provavelmente tem algum motivo maior de ter uma simulação que a gente não sabe ainda. Não, pô, tem infinitos motivos pra você ter uma simulação. Tipo, observar, ver como as coisas se comportam, testar coisas, entendeu? Mas se você parar pra pensar, tipo, a nossa vida é um GTA com variáveis infinitas, tá ligado? Mas é muito antiético criar uma simulação, só que eu não sei como é que a gente do futuro... Óbvio que é, velho. Eu não acho. Você tá criando... Óbvio que é, aí tu entra no conceito de que se uma simulação é uma simulação ou se ela tem realmente consciência. Tá, mas se a gente tá numa simulação, a gente tem consciência de ser um animal. Como que não é antiético as pessoas que tá no outro lado? Então, mas a gente não tem como saber o que que é tá, consciência. Não, eu sei. Mas se eles estão lá... Eles como que eles comem, tá ligado, sobre a gente. Como que isso não é antiético de criar, tipo, vida humana e fazer, tipo, tragédia e os caralho. Incrível tá como o podcast foi assim, num nível, né, de 5 horas da manhã. Eu nem lembro a pergunta. Eu também não. Ah, tem vídeo. Vamos para a próxima pergunta. Futuro, né? Todo mundo futuro. Foda-se, futuro. Exatamente, futuro. Foda-se. Ok, foda-se. Não quero pegar dengue, não. Quero pegar gripe suína, não. Pelo menos no futuro já... Pensando bem, até que eu quero pegar uma denguezinha, porque é bom que eu morri cedo. Você tava bom. Ia doer, vai bem dizer. Eu queria morrer pasmado lá com um negócio no meu cu, sei lá. Próxima pergunta, eu tô pouco me fudendo, vai. Vai, próxima pergunta. Vai. O que vocês trocariam no lugar da internet? Meu pênis. Eu trocaria também. O quê? Não, pera. O quê? No lugar da internet? Como assim o que a gente trocaria no lugar da internet? Ô, mano, eu tô esperando aqui. A minha internet, minha cabeada de 50 mega chegar aqui, que tá difícil, viu? Ô, Vivo, vamos agilizar aí, velho. O Tauan paga 15 mega e chegou 80, velho. What the fuck, Tauan? Juro, nem tem, tá nem zoando, tem o bairro dele, tá ligado? É sério, mano. Juro. Eu baixo as coisas a 6 MB, eu tenho 50 mega. Ele baixa as coisas a 10 mega, velho. Tá zoando? Que porra é essa, Tauan? Juro, e eu pago 15 mega, velho, por algum motivo. É qual é o operador da internet? É de bairro, internet de bairro, é essa parada. What mais, the tipo... fuck? Então, mais uma parada tá acontecendo isso comigo, tipo, às vezes, não é sempre, mas a minha internet, tipo, é de 10 mega e, tipo, fica 32 mega, tá ligado? Mano, como assim, velho? Vai se fuder vocês, velho. Fica... É internet, é que os caras é incompetentes. Queria que a Vivo fosse incompetente. Já vale, meu Deus, ok. Caiu pra internet agora. A Cortana me derrubou, foi mal. Eu quero que alguma que tenha 100 mega venha pra cá, velho. Só tem 50 mega pra cá. Então, vem pra cá só tem 15 mega, velho. Eu quero que venha pelo menos 50. Vivo. Eu quero dar dinheiro pra... A política dessa empresa tá muito errada, velho. Eu quero dar dinheiro pra eles, não querem. Caraca, é, velho, parabéns. Agora, próxima pergunta, velho. Vai. A gente não respondeu. Uma coisa muito importante que vocês trocariam pra continuar tendo internet. Vida social, troquei, estamos aí, tendo internet e não tenho vida social. Ah, uma coisa muito importante que eu tenho. Sei lá, mano. Mas digamos, a internet do mundo ela vai acabar. Eu preciso trocar alguma coisa pra poder eu ter de volta. Isso, pra ter alguma coisa importante. Entendi, achei entendido errado. Mas ele teria que dar umas opções aí, né? Pois é, então vamos fazer o contrário. Qual era o máximo que tu ofereceria em troca da internet? Isso, exatamente. Boa. A internet foi removida. Chegou a entidade do alienígena e falou mano, assim. Mano, eu daria minhas duas pernas. Sério? Tipo, sem zoeira. Não, daria uma. Daria uma perna pra ter que continuar tendo internet. Cara, daria, tu levou um nível muito alto. Daria. Tava tipo... Eu daria a minha perna, velho. Foda-se, mano. Caralho. Eu daria uma... Caralho. Mano, pra ter... mano, não é a perna inteira, mas daria tipo a cotoquinha, tá ligado? Mano, foda-se. Eu ia ser uma das únicas pessoas que ia ter internet se a internet for tirada do mundo inteiro. Se for só pra eu ter internet, foda-se, né, velho? Foda-se, ia ficar assistindo o vídeo do Felipe Neto o dia inteiro. A tua perna é tão importante assim mesmo, tem certeza. Isso é genial, perna. Porque tu poderia cobrar pras pessoas usarem tua internet. Não, cala a boca, eu vou usar a internet sozinho. Porque o legal é ter só a internet pra você, tá ligado? Não, caralho, a internet pra mim só funciona porque tem tantas pessoas, velho. Mano, eu tenho certeza que muita gente ia dar a perna pela internet, porque a perna é inútil. Tu pode cortar e botar uma perna. Psycho 2018, a perna é inútil. O braço, tu não pode tirar e tu não vai ter teus dedos. Tu não vai ter teus dedos pra tu pegar. A perna, tem um monte de perna mecânica foda hoje em dia. Já tinha antigamente. Eu não tô zoando. Tem perna mecânica que mano. Tem todos os ligamentos, tem tudo direitinho. E foda-se a minha perna, velho. Vou andar do mesmo jeito. Pernas mecânicas foda. Página no Facebook. Mostrarem um console foda no futuro, tu não vai poder usar, velho. Porque vai precisar de perna, braço, tudo. Mano, se lançar um console novo no futuro que precisar disso, a minha perna já vai estar real. Então avançado que vai estar. Então avançado que vai estar as pernas mecânicas. É um bom ponto. Tá bom, o que você trocava no lugar da internet? Caraca, velho, difícil. Tu trocava a perna? Eu quero saber isso. Pergunta virou, você trocava sua perna? A perna e mais 3 milhões. Aí, como ó. Assim? Tu ia pagar mais? Eles tinham que me dar 3 milhões ainda. Não, vai tomar no cu, mano. Sem internet. Eu trocava a perna. Eu trocava a minha irmã. Porque perna mecânica é foda. Mano, eu não ligo. Se fosse, tipo, se qualquer pessoa... Já entendemos que o quão não importante é essa perna. Eu quebro a perna dele. Eu já perdi, velho. Eu só tô tentando falar pra vocês. Ah, tá bom. Ele quer ficar melhor, gente. Ele quer ficar melhor. Tá, Tauan, tu trocaria tua perna pela internet? Trocaria, cara. Ícaro, tu trocaria tua perna pela internet? Não, não trocaria, não trocaria. O que tu trocaria pela internet? Não sei. Trocaria o Psycho pela minha internet. Ah, então quem não trocaria? Tem que ser importante pra tu, seu merda. Mano, eu não sei, ó. Tô tentado. Pronto, pergunta melhor. Qual parte do corpo você tiraria pra ter internet? O quê? Eu nem escutei travou muito. Qual parte do corpo você trocaria pra ter internet? Pronto, daria um rim. Pronto, de boa. Um rim? Não, o rim não é parte do corpo. Não, não vai... Como assim? Vai... Um membro, tu quer falar? Um membro? É, um membro. Um membro. Não, o rim mano, não trocaria, é parte. Se eu não trocaria a perna, tu acha que eu trocaria o braço? O rim não vale, porque rim tem dois, todo mundo tira rim. E não vale aquela porra lá que não sai pra nada também, não. Que é aquele negócio lá que tem, que todo mundo tem, que é inútil? Que todo mundo apêndice, tem. Eu trocava meu apêndice pela internet. Apêndice, pronto. Foda-se essa porra aí também, não vale não. Tá bom. Você não vale nada. Rim e apêndice não vale, tem que ser uma coisa que tu não tem dois. Rim e apêndice não vale nada, sai com 2018. Rim não é parte do corpo. Ah, já sei. Eu trocaria um olho. Caralho, não, tá maluco? Meu Deus. Nossa. O cara não trocava a perna e trocava o olho. Você tá maluco? O cara é retardado. Nossa. O cara é imbecil, velho. Eu prefiro ficar com as duas pernas e, tipo, ficar com um olho só. Nossa, tá maluco. Eu sempre, ele só tá falando isso porque ele dança break, agora que eu lembrei. Tu não ia poder usar VR, tu não ia poder ver filme 3D, tu não ia poder fazer um monte de coisa com um olho só. É o pior negócio pra tu tirar, velho. Mano, você pode se adaptar, tá ligado? E eu nem ligo, tipo... Tu nem liga pra visão, foda-se. Caralho, vocês estão me decepcionando tanto. Não, eu não queria, tá ligado? Mas eu não queria perder minha perna, mano. Vocês aceitam eu não querer minha perna? Entre perder a perna e perder um olho, caralho. Mano, eu quero a minha perna. Tá, mas pra que tu não quer ter o olho, velho? Mano, eu quero meu olho, mas eu prefiro perder um olho do que uma perna. Tu consegue entender isso? Mas, Ícaro, a perna tu consegue biônica, cara. Tu tá sem perna, tu pode usar uma muleta. Um olho, nada vai te sustentar, velho. Tu pode se adaptar, eu entendo, mas tu vai perder... B-boy muleta, doido. Imagina. B-boy muleta. Sério, qualquer coisa no meu olho, velho. Já me decidi. Meu Deus, Ícaro, é imbecil, olho, né? Velho. Mano, por quê? Mano, eu acho incrível. Tipo, tu vai te perder teu... Qual é o nome daquilo? O olho é de quem? É teu ou é meu? Oh, é, então é teu ou é meu? Eu sou um argumento teu, meu. Eu tô só falando os contras, velho. Como é o nome daquele negócio? É perspectiva? Não é perspectiva. Estereoscopia. Estereoscopia. Tu vai perder isso, tu não vai poder... Mano, o futuro é o VR, velho. Tu não verdade, vai conseguir jogar velho. VR. Pois é, o verdade. Futuro vai é tá, mano, eu vou estar morto no futuro. Eu saio com o Tauan jogando online no VR e tu vai ficar fora. Pura diversão, e tu vai estar dançando break. E tu vai estar vendo um vídeo tutorial de break, porque vai ser a única coisa que tu vai conseguir ver na internet. Meu Deus do céu, tá, eu arrancaria a minha perna, tipo, beba. Dava pra ti, sabe? Ainda, beleza. Não, já arrancaram o olho, já arrancou o olho. Pronto, eu te dava o meu olho também que eu arranquei. Pra falar, não, já arrancou o olho, já era. Já era. Não, já fez jogo com o olho, já. Próxima pergunta, né? Próxima pergunta. Essa foi longe demais, eu nem lembrava, cara. Eu nem lembro qual é a pergunta. O cara se importou tanto em fazer eu arrancar a perna depois de arrancar o olho, tá bom? Ele já tinha arrancado o olho, tá ligado? Ele só arrancou a perna de brinde. Não, de brinde não, porque vocês estavam perturbando. Tipo, eu já arranquei o olho, cheguei. E aí, galera, isso. Vocês trocaram. Ah, todo mundo trocou a perna. Bicho, eu troquei meu olho, ó. Aí vocês começaram a me zoar. Eu, mano, porra, mano, vou ficar só com o olho aqui. Vocês vão ficar me zoando porque eu só troquei o olho. Aí, o Ícaro ficou com dois, vale a internet, velho. Ficou com dois, galera. Eu dava pra minha namorada inexistente, pronto. E se, dependendo do membro, tipo, fosse mais mega de velocidade? Mano, essa conversa vai começar. Tá, vai começar longe, viu? Próxima pergunta. Vocês têm direito a fazer um filme sobre o que vocês quiserem. Sobre o que e como ele seria. A gente tinha falado sobre isso mesmo, aquele dia que a gente tava combinando de sair, que ia ser um filme de três caras em uma cal, conversando em como que ia ser uma festa, lembra? Nossa, verdade! Nossa tá um... Isso nossa, foi genial. Foi genial. Que era eu, Meon e o Ícaro, e a gente tava conversando sobre que a gente ia sair pra uma festa de aniversário, coisa assim. Uhum. E a gente tava viajando muito de como que ia ser a o festa. Aniversário. Uhum. E a gente tava com muita expectativa. E aí eu falei, cara, imagina um filme sobre isso. Os caras teorizando, porque basicamente assim, a gente ia pro aniversário e a gente meio que não conhecia ninguém e tudo mais. E a gente tava assim, teorizando sobre o que ia acontecer nesse aniversário. E a gente começou a viajar tanto nas ideias que mano, isso daria um filme de caras teorizando e acontecendo, sabe? Com cenas do acontecimento. E não indo pra festa. Só teorias e variáveis. Eu pensei agora, tipo, essa ideia nem é tão original, tá ligado? Porque a gente tá conversando aqui. Caraca. Já tem filme, só... tipo, com um cara, tipo, sei lá, três caras conversando e a parada, tipo, passando, tá ligado? A única parada que ia mudar é que o Discord ia patrocinar, né, o negócio aí. O meu filme ia ser sobre um cara que destrói o som de dois amigos. Pronto, meu filme é esse. O meu era um cara que era formado, tipo, ele já tem experiência na área, tipo, de cinema e tal, ele já é um diretor. Daí, tipo, ele vai numa universidade, encontra dois adolescentes que estão estudando, tá ligado? Estão fazendo um filme. O propósito dele, no enredo todo, né, é destruir o sonho desses dois meninos, pronto. Indicado a zero Oscar. Okay. Indicado a zero Oscar. Um dia eu quero fazer uma comic, eu tenho a ideia pra ela, um dia eu quero que isso aconteça. Mas olha aí, projetos aí no futuro. Pena aí, que o futuro vai ser dominado pelas máquinas e nada disso vai acontecer. Provavelmente. Daqui a 20, né? Beleza, próxima pergunta. Essa aqui vai afetar a todos de uma maneira incrível. Tô passando por uma crise existencial. O que devo fazer? Acaba. Muito obrigado, esse foi o podcast de hoje. Acaba o podcast, sobe os créditos. Boa noite, tá ligado? Então. Mano, mas eu não sei se ele tá sendo sério ou se não, ele tá zoando. Não, ele tá falando sério. Todo mundo tem crise existencial, velho, é uma merda. Todo mundo, um dia tu vai parar, provavelmente tu vai ouvir isso e vai ter uma crise existencial depois. Eu gosto de crises existenciais. Tu tem porque elas fazem pensar sobre o universo e... e essas coisas, sabe? Crise existencial é tipo... É o que tava dando quando a gente tava falando sobre a realidade simulada. É, quando você não sabe por que que você existe, por que que tudo isso tá acontecendo. E que você é insignificante nisso tudo aí. Ah, então. Eu acho que a gente tem que passar por ela. Uma hora passa. Faz parte do crescimento. Uma hora passa. Não passa. É um choque de realidade que. Óbvio que passa. Óbvio que passa. Tipo, tu vai ter. Vai sobrar um pouquinho de crise existencial todo dia na tua vida. Mas vai passar, tipo, a real, tá ligado? Porque sempre tem uma hora que tu, tipo, para muito pra pensar nisso e tu fica fudido. Enfim, e a maioria das questões, assim, depende. Tem crise existencial, tem essas coisas. E em casos de depressão, essas coisas também. Procure um médico, que é um, né, uma pessoa especializada aí nessa área de psicologia e tudo mais, e provavelmente vai te ajudar. Escuta umas músicas, cara. Escuta umas músicas. Procura um médico, escuta umas músicas, é isso aí. Não procura um médico, escuta vai no Google Maps. Vai no Google Maps e procura as músicas. Escuta o nosso podcast, tá ligado? Escuta o nosso podcast. Entre em uma crise existencial se você não tá vendo. Nossa, não entrou, viu? Nossa, acho que, sei lá, 60% da galera que tá ouvindo agora. Deixa eu falar só uns tópicos do que a gente falou hoje, tá ligado? Aleijado pra ter internet. Dinossauro. Perna, dinossauro. Começo do mundo. Tá, mas foda-se. Meion, próxima pergunta, Meion. Tem três portas, ok? Existem três portas e apenas uma delas vai dar uma saída pro lugar onde você tá. A porta que tu escolher vai te levar a saída, entendeu? Ah, tá, ok. E aí, só o que uma que tu vai escolhe? Levar a saída. Isso. Isso. Uma, tem um assassino pronto pra te matar e você não consegue escapar dele ou matá-lo. Dois, tem uma lagoa com um tubarão que não come, que tá pronto pra te comer, entendeu? E a terceira, tem muito fogo e não pode ser apagado. Por qual você sai? Pela lagoa, porque não existe tubarão em lagoa, né? Primeiro de tudo. Verdade. Próxima pergunta. O tubarão tá lá, tá, o lago é mó rasinha, ele nem ia conseguir nadar lá. Olha, eu acho que eu ia pelo fogo. Eu não iria pelo fogo. Eu não iria pelo fogo. É uma linha de fogo, tipo, eu ia ter que passar pelo fogo e já ia atravessar? Ou é, tipo, muito fogo? Tipo... Ela falou que é, tem muito fogo que não pode ser apagado. Tá, se tu não morrer com fogo, tu vai morrer com fumaça. Eu acho que é, tipo, a pergunta não é nem como você sai, é, tipo, como você quer morrer. É verdade. Eu não ia pelo assassino. Ah, se eu soubesse que eu fosse morrer, eu acho que eu ia pelo assassino, velho. O assassino, ele tava com o quê? Ele tava com a arma da faca? Depende, se tivesse com a arma, por favor, assassino, me mata logo. Entendeu? Dá um tiro. Se fosse com a arma, eu ia pro assassino. Eu nunca sei, tipo, eu ia pro assassino porque eu tenho uns golpes de karatê, viu? Sabe, tem uns golpes de break dance. Mano, eu vi um vídeo de 10 minutos de defesa pessoal, viu? Que tu não tá nem ligado. De rápido que dou e aikido, né? Vocês acham que é pior morrer afogado ou queimado? Queimado. Acho queimado. Queimado, né? Queimado, isso, né? Não. Não é nem você achar qual é o pior. Queimado é pior. Já é, tipo, é provado, tá ligado? É provado. Não, e tem gente que fala que morrer queimado é muito rápido. Cara... Não é muito rápido. Assim. Tu já viu pessoa então, pegando fogo? Não, tipo, correndo, pegando fogo. Não, mas depende da situação. Porque, tipo assim, eu vi num lugar que, tipo, geralmente quando pega fogo em algum lugar e tudo mais, a pessoa não morre queimado em si. Ela morre por causa da fumaça. Então, antes dela ser queimada, ela morre de asfixia. Não. Mas a gente não tá falando de um incêndio. A gente tá falando morrer tipo, queimado. Tipo, queimado, fogueira. Queima as bruxas. Puta, aí não tem como. Aí não tem como, não. Pelo que eu vi, não sei se eu tenho certeza, mas eu vi num canto que quando você morre afogado, uma hora você para de sentir, tipo, você só morre, tá ligado? Eu vi que você, tipo, sente uma parada, tipo, uma combustão dentro do pulmão, tá ligado? Tipo, vai passando pelo corpo todo. Uma sensação de queimado por dentro. E depois você fica inconsciente, algo assim. É, tipo, é muito mais rápido do que queimado. E você não sente tanta dor. Então, queimado é muito pior, velho. Com certeza. Melhor jeito, eu acho que... Ouvindo esse podcast. Ouvindo esse podcast. Se fosse pra morrer, eu acho que o fogo... Porque assim, se fosse um monte de fogo e num campo aberto, por exemplo, eu acho que dá pra você passar correndo e não pega fogo, entendeu? Se você passar correndo. Eu acho que ele tá falando, tipo, uma sala pegando fogo. Uma sala pegando fogo com a porta lá no fundo, tá ligado? Eu acho que ele não tá falando, tipo, num canto que tem um canto pra você pisar que não tem fogo. Eu acho que tudo é fogo. Entendi. Eu ia pelo tubarão, pelo menos eu ia fazer um carinhozinho na cabeça dele antes de morrer. Eu tenho muito medo de tubarão. Eu também, cara. Mas mesmo assim, o tubarão, ele te dá mais chance de sobreviver. Porque tu pode dar um murrão na cara dele. É, tá porra. E aproveitar de atirar sua perna, trocar porque, pela internet. Ele falou que o assassino não pode ser parado. Ele não falou nada do tubarão. Não, se liga. Eu ia arrancar a porta da parada do tubarão. Ia botar de canoa lá. E aí? Deixa eu falar uma jangada. Ia fazer uma jangada com as três portas. Ele não falou que não podia. Rapaz, esse menino... Tá, demais. Na hora que eu pisasse na porta, o negócio virava e caia na água, o tubarão me comia. Na hora que eu abri a porta, tipo, ia dar um chute na porta, a porta ia batendo em cima da cabeça do tubarão ia ficar inconsciente, ia matar ele, ia fazer um pescadozinho com ele e pronto. minha amiga. Um pescado, cara. Na hora que o Ícaro chutasse a porta, a perna dele ia quebrar, ele ia cair no chão de hemorragia. Ia ganhar internet na hora que ele perdesse a perna. Eu ia ganhar internet na mesma hora, tá ligado? Aí eu só mandar mensagem no WhatsApp pra você. Falei, aí, galera, tô morrendo, falou. Aí, galera. Ah, é, na vez que eu tava morrendo com o negócio da perna, vocês estavam trocando vídeo, engraçado aí. Eita, todo mundo com silêncio agora, né? Eu achei que tinha sabe, caído tá até. Todo mundo sentiu o peso na consciência, só, né? Só ouvi um. É, tá ligado? Uma parada um pouco relacionada com o tubarão, velho. Um medo que eu realmente tenho é de pular na piscina e quando eu voltar pra superfície, eu tá no meio de um oceano, tá ligado? Nossa senhora. Nossa, moica. Tá ligado? Tipo, louco, velho. Você eu, sabe que você tu já mergulha sabe, e quando tu volta, tu tá no oceano, meio de um oceano. Eu acho que é uma das paradas que eu tenho mais medo, tipo, de tudo. Sim, é o oceano. Tubarão e oceano. Me dá uma ansiedade. Não. Eu acho que é a parada que mais me dá medo. Antes eu tinha um negócio, tipo, eu tenho medo de altura. Só que eu percebi que eu não tenho medo de altura, tipo, eu sou de boa com altura, eu consigo, tipo, meu irmão não consegue olhar pra baixo numa varanda, tá ligado? Tipo, ele tem medo real de altura, caraca, ele não voaria no avião. Tipo, eu voei no avião, teve turbulência, eu dormi, tá ligado? Tipo, eu não me... Nossa, o bichinho quer morrer, viu? Eu queria que caísse logo. Antes, quando era pequeno, eu tinha muita ansiedade com altura, tipo, eu olhava pra baixo, eu ficava tonto já, tá ligado? Tipo, em qualquer altura, tipo, um pouquinho mais alta, assim, eu já começava a ficar tonto quando olhava pra baixo. Nossa. Hoje em dia, eu sou bem de boa. Eu sou de boa com altura, eu acho. Eu não sei, na real. É, eu tenho eu um acho pouquinho também. De não sei. Eu acho que eu tenho. Eu tenho um medo de altura normal, que é, tipo, pular de paraquedas. Todo mundo tem medo de pular de paraquedas se for pela primeira vez. Ninguém vai, tipo, nossa, vou pular de paraquedas hoje. Não tenho nenhum medo de pular aqui. Mas a maioria das pessoas vão ter medo de pular de paraquedas pela primeira vez. Ou bungee jump ou qualquer coisa assim. Nossa, não... Nossa, bungee jump eu acho pior do que paraquedas. Eu agora, eu acho que eu iria. Mas eu não sei se na hora eu ia ter o mesmo pensamento que agora, tá ligado? É sempre assim, a gente sente a vontade. Nossa, eu vou, é quando chega lá em cima, velho. Sim, você mas olha. Eu acho que eu ia conseguir pular de bungee jump ou naquelas tirolesas, eu acho que eu ia conseguir, só que, tipo, na hora lá é outros 500, né? Mas, tipo, mar é uma coisa que eu tenho certeza que eu não ia conseguir mergulhar. Não. Uma parada que, tipo, eu vi só a imagem já deu medo, era tipo uma piscina que era muito profunda, tá ligado? Que era justamente pra mergulhador treinar e tal, tá ligado? Mais profundo do mundo? Que tem um nome que assim, eu esqueci qual que é? O cara, tipo, tirava foto, tipo, dentro da piscina já, né? Aí tinha só, tipo, um buraco meio gigantão. Gigantão, só que tipo assim... Ô, eu quero aproveitar e perguntar um negócio pra vocês. É porque eu vi que tem uma fobia, que é a fobia de estruturas submersas. Vocês têm isso aí? Como eu conheço. Que é? Não, não tenho. Eu não consigo não entender. Eu não consigo entender. Mas eu consigo entender. É, sabe? Eu consegui... Não, eu não sei nem o que é. É que tem uma fobia, tipo tripofobia, saca? Se eu mergulhasse e eu visse uma estrutura submersa, eu provavelmente ia pegar essa fobia. É, mas o lance é que a pessoa não consegue ver foto de estrutura submersa. Não. Aí sim, eu acho... A pessoa olha... A esposa do Jovem Nerd tem isso. Ah, ela é? Não consegue ver foto de navio... É a esposa do Jovem Nerd. Tô confundindo, é verdade. Isso. Pra mim isso é bizarro, porque, sei lá... É, então, eu não tenho foto. Mas eu não vou julgar, porque... Fobia é uma parada bizarra mesmo. Fobia é uma parada bizarra, eu não julgo, entendeu? Tem umas fobias bizarras também, mas não julgo, no geral. Bom, então, pra fechar, só uma recomendação. A gente sempre fecha com recomendação, né? Sempre, né? Só teve um episódio. Quais suas bandas ou artistas favoritos no momento? Tá, eu vou começar com essa. Okay. Oliver Tree, meu amigo. Ninguém esperava. Eu mandei isso pra todo mundo. Eu fui mandando pra todo mundo que eu conhecia. Não, mas é muito bom. Mas é bom pra caramba. Mano, as músicas dele tem, tipo, 200 mil views. Mas finalmente a música dele bombou e pegou 1 milhão, tá ligado? Apareceu no meu recomendado do nada. A música com 200 mil views, eu fui assistir e agora tá bombando pra caralho. Dora. Eu fico feliz por isso. Dora, muito dora. E é muito bom. Oliver Tree, awesome. Oliver Tree. Eu quero recomendar aqui um artista... Cosmo Pike, muito bom. Já tá bem trending aí, mas é bom, entendeu? É bom. Se você não conhece, escuta umas músicas. Eu gosto, tenho gostado, escutado bastante música desse estilo atualmente. Se você quiser começar, ouve Chronic Sunshine, que eu acho que é a mais, tipo... Sim, é a mais famosa. É provavelmente a que você vai gostar. Vai se identificar mais, vai gostar mais. É Chronic Sunshine. E se você quiser ouvir o do Oliver Tree, ouve Alien Boy primeiro, porque você provavelmente vai gostar dela mais. Exato. Você vai começar a gostar mais das outras. Essa foi a primeira que eu vi quando falou. Tem um artista que eu conheci, tipo, ele é bem pequeno e... Felipe Neto. Essa eu ia deixar pro último podcast. Rebuliço. Não, é aquela do Lucas Neto. Não, brincadeira. Mas vocês estão ligados, tipo, o Tio Step, né? Uhum. Tem um cara que ele é muito bom, e, tipo, ele tem pouca música, mas, tipo, todas as músicas que eu escutei até agora, tipo, gostei e tal. É o Eli Jahu. Okay. Tipo, tem uma música aqui que é Skateboard P. É muito boa. Acho que você qualquer. Eu te mandei já. Ah, então tô ligado. Qualquer. Muito bom, muito bom. Recomendo. E agora, por último, Tauan. Sua música recomendada. Tauan Hipster. O artista, eu recomendaria o Rex Orange County, mas eu acho que ele já tá bem famoso. Mas não importa também, eu acho, né? Não importa. Eu tava escutando muito ele ultimamente. Eu já tava escutando faz um tempo, mas eu voltei a escutar umas músicas dele agora. É muito bom. Vocês já perceberam que ele parece o Muka Murisoka? Parece. O Muka Murisoka magro e novo. Sim, velho. E o Jojo parece o Whindersson Nunes. O Jojo parece igual, idêntico ao Whindersson Nunes. Mano, vê a capa do Demons. A capa do Demons é o Whindersson Nunes, aquela. É o Whindersson Nunes. Eu vi no Instagram, eu até curti. Exato. Se eu visse que era do Jojo, não curtia não, viu? Mas agora eu pensei que era do Whindersson, curti, discuti na mesma hora. O melhor foi que o Ícaro, tipo, ele curtiu o negócio. Daí depois eu falei, do nada a gente tava em carro. Aí eu falei, mano, essa foto do Jojo tá parecendo muito o Whindersson Nunes. Daí ele começou a rir. Porque ele percebeu que era o Jojo, ele não sabia. Eu não sabia, eu tinha curtido. Eu só fui saber porque o Saiko me falou. É a capa da... Eu não lembro qual é o álbum do Rex. É porque as Princess, acho. É, a capa desse álbum, mano, a foto dele parece muito Muka Murisoka. Parece, era muito. No Muka Murisoka, se tu tá vendo esse podcast aqui, tá vendo não, né? Tá ouvindo. Pode estar vendo também, tem no YouTube. Verdade. Tu parece o Rex, eu gosto muito, ó. Manda um beijo. Todo mundo manda um beijo agora. E ele beijo. Não gosta do Muka, né? Um beijo. Não, eu gosto do Muka. Eu gosto do Muka porque ele parece com o Rex. O Rex, ele não gosta do Muka. O Rex tweetou publicamente recentemente que ele não gosta do Muka. O Muka tweetou uma música. E o Rex respondeu, odeio você. Muka e o Whindersson Nunes fazendo sucesso na música. No mundo musical brasileiro. Peraí, esqueci de recomendar a música. Opa. Tem uma música dele que ela não tem muitas views e eu gosto muito dela, que o nome é Uno. Tipo o joguinho mesmo, sabe? Uno. Opa. Uno é muito boa. Ela Uno é muito boa, cara. Muito a letra dela, tudo, a melodia é muito boa. Escutem. Sim. Best Friend também, é muito boa, escutem. Best Friend, muitas músicas. Agora vamos escutar todas as músicas do mundo. Enemy do Oliver Tree aqui. All I Got do Oliver Tree também. Pode escutar também. Banda Deja Vu de DJ Juninho em Portugal, todos os álbuns. Boa! Eu não sei se é no Jabes ou é no Jabes, eu não sei, acho que é no Jabes. É uma banda que parece Two Step, só que tipo, é jazz, tá ligado? Tem algumas músicas dele no Samurai Champloo, tipo, é um anime que todo mundo conhece, né? E essa foi a maior recomendação do podcast. É verdade, da história dos podcasts. É muito bom. Tá bom, o povo já tem muita coisa pra escutar. Chique na outra, vai escutar. Mano, não corta, tá não corte isso. Tá bom, não vou cortar. Corta, meão! Não corta. Corta uma mãozada na tua cara. Bom, tá bom, muito obrigado e boa noite, né? Tchau. Né? Tchau. Fiquem boa noite. Bem. Bom dia. Boa noite a todos. Bom dia, no caso, pra gente. Esse mas... foi o quase no outro dia. Quase no outro dia. Mudando agora o nome do podcast. Bom dia. E é isso aí. É isso aí. Muito obrigado e... Ah, Siri ativou do nada, não tô zoando. Peraí que eu vou ficar calado porque ela ainda tá escutando tudo que eu tô falando, peraí. Meu Deus. Olha isso. Eu te agradeço. What the fuck? Eu vou quitar, Beleza, quitar. Tchau, calado. É nóis. Mano. Do nada. Enfim, tchau, gente. Eu vou me esconder dos mísseis nucleares. Tchau. Oi, tô aqui no final pra lembrar que você pode mandar suas perguntas no Twitter, que é @QSEMeianoite, tá tudo aqui na descrição de qualquer forma. E se você quiser mandar uma pergunta mais pessoal, sei lá, pode mandar na DM também e fala se você quer que diga seu nome ou não. Então, só manda lá e até o próximo episódio. Boa noite. Ou bom dia, não sei que horas você tá ouvindo isso. Até o próximo, né? Até o próximo episódio. Nossa, eu fui escrever Audacity e escrevi Tauan aqui. Como assim? Parabéns, Ica. É porque vocês estavam falando Tauan duas vezes, eu... O cérebro do menino não consegue. Não consegue. Falou pra... duas vezes. Falou duas vezes fixo na cabeça. Cara, eu tô com Tauan, um texto aqui, Tauan, bem grande na minha... Ele decorou o texto todo dia, Tauan, putz, Tauan. Esqueceu dois textos. Esqueceu não, eu estudando pra prova, tá ligado? Fazendo revisão. Aí a galera fala assim, eita, que tal, puta que pariu, cadê? Nossa, as fórmulas tudo difícil, esqueci.